Começou mais um We Can Cast It, o seu podcast feminista com Gisele Souza e Aline Valek. Olá, pessoal! Começando mais um We Can Cast It com a Gisele Souza. Oi, gente! E hoje nós temos a convidada, a Patrícia Guedes. Oi, todo mundo! Nesse programa de hoje a gente vai falar principalmente sobre deficiências físicas e como isso tem tudo a ver com feminismo. Patrícia, fala um pouco sobre você. Ah, então, eu sou arquiteta, sou de Brasília. Eu já estudo essa questão da deficiência já tem um tempo, porque eu tenho uma deficiência. Eu tive paralisia cerebral na hora que eu nasci. Até por força do trabalho mesmo, acabei tendo que estudar mais acessibilidade. Hoje em dia a gente faz acessibilidade, na minha opinião, para cumprir a lei. Ninguém faz pensando que aquilo vai tornar a nossa sociedade e o nosso meio mais diverso. Hoje, em vez de a gente celebrar essa diversidade e de tentar fomentar essa diversidade, fazer com que ela consiga se mostrar nos seus mais diversos aspectos, a gente tende a segregar mesmo. E a eliminar isso do nosso convívio, né? Se você tem uma em cada quatro pessoas com deficiência no Brasil, cadê essas pessoas? A gente tá falando aqui de um direito e garantia fundamental da Constituição, do artigo 5º, que é direito de ir e vir. Essas pessoas hoje não conseguem ter esse direito atendido. Patrícia, eu queria que a gente começasse dando uma definição, assim, um pouco mais clara para os nossos ouvintes do que é a deficiência física. Porque, por exemplo, eu uso óculos. Eu tenho miopia, tenho astigmatismo. Eu sou deficiente física? Dentro do quadro de deficiência física, existem muitos tipos. Você tem deficiência motora, que interfere na maneira como você se locomove. Deficiência auditiva, que, né, existe toda uma particularidade, toda uma cultura surda já acontecendo, inclusive no Brasil. Uhum. Deficiência visual, que também é um outro grupo com todas as suas particularidades e com as suas necessidades específicas. As pessoas que têm miopia, presbiopia, astigmatismo, estrabismo e todas essas condições, elas não são vistas como deficientes, porque o óculos, ele não é considerado pelas pessoas uma órtese. Órtese, assim, só para fazer a diferença, prótese é o equipamento que substitui uma função no seu corpo. Então, por exemplo, uma pessoa que é amputada e perdeu uma perna, ela vai usar uma prótese de perna. É. A órtese, ela, muitas aspas aqui, ela vai colocar no lugar certo as coisas. No caso do óculos, ele seria considerado uma órtese, porque ele corrige a visão. Uhum. Mas na nossa sociedade, ele é visto como um acessório. O Elton John tem 600 óculos. Uhum. Não é visto como... Até quem não tem miopia e nem nenhum problema, usa óculos porque é legal. Lindo, entendeu? É cool. É verdade. E eu acho assim, a minha deficiência, ela é aceita, né? Ela é fácil de corrigir, é barata de corrigir. Exatamente. Até porque a moda também, que é um outro nicho ainda bem capacitista, se ela conseguiu fazer isso com os óculos, por exemplo, por que ela não poderia fazer com outros tipos de órtese ou de prótese? É verdade. Até a gente falar de inclusão total e de diversidade mesmo nesse mundo da moda ainda vai demorar muito. E até isso virar uma coisa normal também, né? Das pessoas encararem com naturalidade. Isso vai demorar ainda mais, eu acho. Ah, então, você pediu pra dar uma definição de deficiência, né? Aham. Uhum. Então, a definição que é a mais utilizada hoje como referência é a definição da OMS. Aham. Uhum. Abre aspas. É para definir a ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. Diz respeito à atividade exercida pela biologia da pessoa. Então, veja, já dá uma conotação negativa para uma diferença. Isso é o que o conceito social da deficiência tenta mudar. Todo mundo tende a achar que a deficiência é um fardo na vida da pessoa. Uhum. Então as pessoas tendem a correr. Ai, meu Deus, o que, que aconteceu com você pra você ser assim? Que teve um acidente, jogaram você da escada. Não parece Tedesco, moro aqui em casa. Essas questões, assim, sabe? De achar que, ai, meu Deus, que horrível, a vida acabou. Mas não se preocupa, não. Deus vai compensar você de outro jeito. Ai, gente. Eu não quero que Deus me compense. Eu quero poder me locomover em segurança, eu quero poder ter acesso às coisas, eu quero poder fazer as coisas direito, precisando do mínimo de ajuda possível. Sem precisar da intervenção divina. É castigo de Deus, é filho do capeta, sua mãe... Ou então é pra ensinar uma lição, a sua família... Um anjinho. Isso, aliás, tem um viés muito particular com a mulher, né? A mãe precisava aprender uma lição. O pai não, mas a mãe... Não tinha mais jeito na vida, então agora ela vai ter um filho deficiente para aprender. Para crescer espiritualmente, né? O cara que fica cuidando do filho sozinho, quando ele tem uma deficiência, ele é visto como assim, meu Deus. Um herói, né? Sabe, se o cara tem que empurrar a cadeira de rodas do filho dele para a escola, ele vai passar por calçada ruim, muito estreita, com poste no meio... Mas tudo bem, se você conseguiu passar por isso, você é um guerreiro. Eu não vou arrumar calçada pra você. Você dá essa medalha do herói, ela embute um viés de você tirar a responsabilidade de quem tem que tirar. Do poder público, por exemplo, que podia arrumar a calçada, né? Esse conceito social mesmo de deficiência, ele faz pensar que quem é deficiente não é a pessoa. Não é a pessoa que tem que se corrigir, é a cidade. A cidade está errada. Se a cidade foi construída e ela não levou em consideração essas possibilidades do ser humano, é ela que tem que mudar. Ela que tem uma deficiência, não é a pessoa. Esse termo de incapaz que a gente tem hoje, isso é um estabelecimento social. Ah, mas você não consegue fazer as coisas, isso é biológico. Não é. O termo incapaz também já se aplicou a mulheres. E a negros. Há um tempo atrás eu vi uma figura que mostrava um recorte de revista dos anos 50, eu acho, e tinha uma enquete. Você acha que mulheres devem apanhar? Sim ou não? Juro. Gente! Todas as respostas eram unânimes. Sim. Aí tinha as justificativas embaixo. Elas têm que apanhar porque a percepção delas do mundo é igual à das crianças. Mas nem criança você precisa bater nela para ela entender alguma coisa, né? Então, você vê como que a gente constrói um termo. Ele tem esse viés da proteção, sim, mas ele pode ser muito problemático se você considera um indivíduo como incapaz como um todo. Você retira totalmente a autonomia dele, né? A criança, uma pessoa com deficiência, um idoso, cada um vai ter um tipo de autonomia. A autonomia também não é uma só. Uhum. Se você é considerada capaz e você vai tentar fazer um aborto, você vai ser questionada. Só que quando você tem uma deficiência, se você for tentar ter um filho, você também vai ser questionada na sua capacidade. Isso é muito grave. É o outro viés desse termo incapaz que é... Limitador. Ele é violento, porque veja, no Brasil já existem casos de esterilização compulsória de mulheres com deficiência. Uhum. É uma eugenia, né? Não se iludam, o capacitismo tem tudo que uma opressão tem direito. Tem discurso de ódio, tem crime de ódio e toda uma estrutura direcionada ao ódio à pessoa com deficiência. Tem uma filósofa e ativista queer, que é a Beatriz Preciado. Sim, ótimo. Que ela afirma que a noção moderna de deficiência, incapacidade física e psíquica, foi entendida como patologia ou enfermidade durante a Revolução Industrial, porque foram os indivíduos que não se adaptaram ao modo de produção. E aí, eu acho que isso se relaciona muito com uma coisa que a Daniela Andrade falou no nosso cast sobre visibilidade trans. Uhum. É a questão da patologização, que aconteceu porque a gente tem uma ciência que ela é masculina, que ela é cissexual e que ela é branca. E sem deficiências. Afinal de contas, só pra frisar, Stephen Hawking é uma gota no oceano. É verdade. Essa definição que a Paty leu, né, da OMS, parece que a visão de deficiência, ela se foca muito no que o indivíduo não é capaz de fazer, Exato. Ao invés de reconhecer o que ele é capaz de fazer. Exatamente. esse é o principal mote do conceito social da deficiência. Eu tava num desses grupos esses dias participando e uma menina tava se queixando que ela tem uma disfunção, né? Vamos chamar assim. Que é hirsutismo. Hirsutismo é quando você tem um crescimento exagerado de pelos no corpo. Uhum. E aí o médico dela tá querendo tratar e achar, você vai ficar boa dessa doença. E ela falou, eu tô pensando se é uma doença mesmo ou se são as pessoas que têm dificuldade de enxergar uma pessoa muito peluda na rua. Porque eu lembro de uma época que o Gugu, ele tinha uma família que tinha essa disfunção. Mexicana, que participava do filme. Sim, e aí colocou como a família lobisomem, sabe? É. Então, além dessa patologização, existe essa exotificação, né? Tipo, os anões também, que são sempre colocados pra fazer palhaçada na TV, isso, sabe? Então, essa coisa da exotificação é meio como uma concessão, né? Beleza, você pode fazer parte da minha sociedade desde que seja sob essa condição do ridículo. Uhum. Patrícia, eu queria pular um pouco para você explicar pra gente uma coisa que é um pouco confusa, que é a questão da terminologia, né? Porque passou por tantas mudanças assim em pouco tempo, né? Tem o termo que todo mundo conhece, que é deficiente. Esse termo, ele tem dois problemas, na verdade. Ele foca no que a pessoa não consegue fazer, então ele invalida aquele indivíduo. E, além de tudo, ele incapacita a pessoa como um todo. Vamos pegar de novo o exemplo do cadeirante. Ele pode ter um intelecto muito avançado, mas se ele é deficiente, então ele tende a ser anulado como uma pessoa inteira. Perceberam isso. E aí passou para portador de necessidades especiais ou portador de deficiência. Só que qual que é o problema desse termo? Portador, você porta um celular, você porta uma bolsa. Então, a sua deficiência não é uma coisa que você carrega. É um acessório que você pode tirar e colocar. Hoje eu não quero andar sem perna, que você escolhe. Você não porta aquilo. Aquilo é você, faz parte de você. Hoje o termo que se usa no Brasil é pessoa com deficiência, porque ela possui essa deficiência, né? É dela. Mas você acha que esse é o termo ideal? Não acho, porque ele retorna para o problema anterior. Então, assim, hoje a gente já tem discussões mais modernas. Na Espanha já existem algumas discussões nesse sentido. E o termo que eles propõem, em vez de deficiência, é diversidade funcional. Eu queria perguntar uma coisa para você, Paty. Essa questão do eufemismo, né? Que é uma coisa que a gente vê até no combate à gordofobia, né? Porque plus size é um eufemismo para pessoa gorda, porque gorda não é legal, entendeu? Eu vi esse termo diversidade funcional. Será que isso também não é um eufemismo para definir uma pessoa com deficiência? Eu não vejo como um eufemismo. Para mim é muito mais próximo da realidade isso do que você falar que tem uma deficiência. Porque o que que acontece? Se você tem uma deficiência, até pela própria definição da OMS, já tem alguma coisa faltando em você. Quando você fala em diversidade, sim, você foca na diferença, né? Exatamente, sabe? E isso engloba não só pessoas com deficiência, você engloba idosos, você engloba obesos, você engloba gestantes, você engloba pessoas com deficiência temporária, que acontece também, né? Da pessoa, sei lá, quebrar uma perna e precisar andar de muleta. Crianças, tudo que está dentro desse espectro do diverso e do diferente, você consegue ter mais acolhimento. Se a gente não consegue abranger essa diversidade dentro da sociedade, dentro das nossas cidades, então tem alguma coisa errada com a sociedade e com as cidades, não com as pessoas. Sim. Uma coisa legal desse termo diversidade funcional, assim, da minha primeira leitura sobre ele, é de alguém que funciona de forma diversa das outras, mas que funciona. Pra mim, eufemismo é falar, por exemplo, eu tenho um filho especial. Eu acho que pra uma mãe, todos os filhos são especiais. Sim. E é sacanagem com os que não são, na verdade. Eu queria saber, assim, de forma mais concreta, Patrícia, como que você acha que o capacitismo, ele se manifesta, por exemplo, na sua vida? Já me perguntaram se eu ia ter coragem de ter filho. Ah, eu falei, não sei, né? Não sei se eu vou ter filhos. Mas se ele nascer que nem você, o que Nossa, que as pessoas são muito sem noção, né? Então, tem esse tipo de pergunta. Tem essa história que você... Ai, tadinha, você é tão bonita, se não fosse esse pezinho... Né? Ai, que absurdo, gente. É igual quando falam pra uma pessoa gorda, ai, você é tão bonita de rosto. O capacitismo e a gordofobia, assim como a transfobia, eles têm muitas interseções. em vários momentos você vê que as coisas parecem próximas, sabe? Porque tudo gira em volta do corpo perfeito. O corpo que não obedece a uma normatização, ele incomoda muito. A gente só pode falar da perspectiva da inclusão se você fala da inclusão do corpo. O corpo é a maneira como você, enquanto indivíduo, experimenta a sociedade. É que o corpo, ele é muito político na nossa sociedade. Você pode ser aceito, tratado como ser humano igual, tratado com dignidade, se o seu corpo estiver dentro das normas. Se você não estiver, você é alijado de vários direitos. Inclusive o direito de ir e vir. Eu mesma, eu que sou feminista, eu não vou à praia, entendeu? De biquíni. Eu me sinto retirada do direito de usar o espaço público porque o meu corpo não está se adequando àquela norma. Então o espaço público não é tão público. Perceba. Exatamente. Se você usar uma cadeira de rodas, como é que você vai para a praia? Você não pode ir para qualquer praia. Se você tenta matricular, às vezes, o seu filho que tem uma deficiência visual na escola, corre o risco da matrícula dele ser negada, ainda que isso seja crime no Brasil. Se o seu corpo não consegue ser incluso, você não está incluso. Se eu for ao médico com a minha mãe, eu tô do lado dela, mas o médico não fala comigo. Ele fala com a minha mãe. Caraca. Ele te supõe que você é incapaz. Então, mas aí é que tá. Incapaz de quê? As pessoas não se fazem essa pergunta. Existe uma má vontade social mesmo de se fazer essa pergunta. Ninguém quer saber do que você é incapaz, porque as pessoas não querem descobrir do que você é capaz. É muito mais fácil segregar. Eu acho assim que o capacitismo, ele é muito paternalista. Quando tem uma novela que aparece uma pessoa com deficiência, primeiro, na maior parte das vezes a pessoa não nasceu com aquela deficiência e é visto como um castigo porque a pessoa fez alguma coisa de ruim, entendeu? E a deficiência, ela vem como uma redenção para a pessoa se curar. E muitas vezes nas novelas a pessoa, sei lá, fica paraplégica, tem algum problema muito grave, assim, e ela se cura num período curtíssimo, com fisioterapia. Sempre se fala na perspectiva da cura. Isso não é uma tragédia na vida de todo mundo, assim. É bom esclarecer isso. Eu, Patrícia, se eu tivesse que ter outro pé hoje, eu não teria condições de ter outro pé, porque eu não sei andar com esse outro pé. Eu sei andar com o pé que eu sempre tive desde criança. Eu não fiz nenhuma cirurgia no meu pé e não vou fazer. Se a pessoa já tem o total domínio da cadeira de rodas, por que ela tem que querer andar? Só porque você não quer fazer calçadas melhores pra ela andar na rua? Tem outra coisa, o nosso corpo também vai mudando. Tem deficiências, assim, que a gente vai adquirindo, né? Até mesmo com a idade. Tem que lembrar que todos os censos estão mostrando isso. O Brasil tá envelhecendo. E a gente não tá se preparando pra isso. A próxima questão que a gente queria abordar é como o feminismo mainstream, o feminismo mais comum, especialmente o de ativismo virtual, tem negligenciado as pautas das mulheres com deficiência. A gente ainda não tem um ativismo feminista que se comprometa com os direitos da mulher com deficiência, assim, no Brasil. A gente pode atestar a invisibilidade desse tema quando a gente, por exemplo, costuma elencar os privilégios dominantes. Então, por exemplo, quando a gente fala do homem que é branco, que é classe média, que é heterossexual, a gente esquece de falar que ele não tem nenhuma deficiência física. Eu sempre completo mentalmente e sem nenhuma deficiência. Porque isso acaba criando uma particularidade grande para aquela mulher, sabe? E isso não pode ser desprezado, mas é muito desprezado com frequência. A gente sempre fala o padrão de beleza é racista e é gordofóbico, mas não esquece de dizer que ele é capacitista. Quando a gente vê uma mulher negra, uma mulher trans na passarela, vira notícia. Que dirá uma mulher com deficiência? Tá longe de ver uma inclusão nesse sentido, sabe? Uma coisa que me despertou para essa questão de como o feminismo negligencia as mulheres com deficiência foi um texto que eu li naquela época que estava sendo votado o Estatuto do Nascituro. Felizmente não deu em nada, o projeto foi arquivado aí. Dos centenas de textos que eu li sobre o Estatuto do Nascituro, eu li um de uma moça com deficiência, que ela é paraplégica, se eu me lembro bem. Ela mencionou um aspecto do Estatuto do Nascituro que é muito importante e que ninguém mais falou, que é a questão de como ele ia atrasar os estudos com célula-tronco, porque você não ia mais poder usar célula-tronco embrionária. Então veja, nesse contexto, uma almôndega de células microscópica tem mais valor do que uma pessoa que é cidadã, plena de capacidades, mas que não pode vislumbrar uma melhoria na qualidade de vida. Existe sim uma vontade das pessoas de que a pessoa com deficiência não saia do lugar que foi designado a ela. É, e é muito triste a gente ver a invisibilização desse ponto do debate que é tão importante dentro do feminismo, sabe? A gente tem muito a perder mesmo, assim. O feminismo poderia ser muito mais rico se não tivesse essa segregação. Só o feminismo surdo, ele tem uma contribuição maravilhosa para dar. Por exemplo, a língua que é usada pelas pessoas surdas para se expressar é a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Essa língua é oficial do Brasil. Quantas pessoas vocês conhecem que sabem Libras? Pois é. Silêncio, não é banda. Se a gente tem uma língua oficial no Brasil, se ela não é compreendida e se ela não é expressada pela maioria das pessoas, tem algum problema. Esse é outro tipo de analfabetismo que não se fala em combater, né? O conteúdo curricular é definido pelos capazes, não é? Sim. Você está optando voluntariamente por segregar todo um grupo de pessoas. É, tinha que ser obrigatório, aliás, né? Eu li até numa cartilha sobre deficiência que esse combate à discriminação se sustenta em três pilares: a igualdade de oportunidade, poder de decisão sobre a própria vida e segurança para exigir os direitos. Isso aqui está aplicado para pessoas com deficiência, mas isso tem tudo a ver também com a luta das mulheres. Então, não faz sentido o feminismo não incluir essa luta. Tem muitas interseções. A autonomia reprodutiva, porque as mulheres, todas as mulheres lutam, ela vai ser ainda mais abrangente dentro do universo das mulheres com deficiência. Não tem como você excluir uma coisa da outra. Uhum. Para justificar essa questão, queria colocar algumas estatísticas do Censo 2010. Atualmente, 23,9% dos brasileiros residentes no país possuem algum tipo de deficiência visual, auditiva, motora, intelectual ou mental. 8,3% da população apresenta deficiências severas. É muita gente, é quase 10%, gente. Cadê essas pessoas? Abrindo parênteses, infelizmente o censo, ele não faz muita definição entre as deficiências físicas e a deficiência mental, então... Só aí já dá pra ver qual é a postura da nossa sociedade quanto a isso. Ninguém está interessado em reconhecer as particularidades de cada pessoa. Então, se a gente não tem uma estatística precisa, como é que a gente vai tomar medidas sociais de inclusão? O percentual do grupo de homens com pelo menos uma deficiência é de 21,2%. E o percentual do grupo de mulheres é de 26,5%. Então, a gente tem mais incidência de pessoas com deficiência no grupo feminino do que no grupo masculino. E assim, considerando que o Brasil é um país que tem uma maioria feminina, então esse percentual, numericamente, ele ainda é mais expressivo. Sim. Regionalmente, a maior incidência está no Nordeste do país, e o grupo sobre o qual tem a maior incidência de deficiências é o grupo das mulheres negras. 30,9% da população de mulheres negras. Um terço! Existe muita relação aí, muitas interseções entre raça, gênero, pobreza e deficiência, porque as mulheres negras são as pessoas que estão na base da nossa pirâmide social. São elas que recebem menos, são elas que sofrem mais violência. O censo, ele funciona com a autodefinição. Para definir o que é deficiência severa, o que é deficiência leve, ele perguntava o grau de dificuldade que a pessoa tinha para exercer determinada função. Tem a questão também de que se o poder público está agindo, de repente, num lugar, e aí tem uma pessoa que tem uma deficiência, tem uma pessoa que tem a mesma deficiência em outro lugar onde o poder não está agindo, aquela pessoa que mora no espaço em que o poder está agindo, ela tem mais facilidades. Então só aí já tem distorções também. De repente tem mais gente com deficiências, abre aspas, severas, nesse grupo que diz que não é severo, porque está tendo alguma facilidade. De repente tem um pouco mais de dinheiro, tem uma cadeira melhor, tem uma prótese. É por isso que a gente tem que tirar o conceito de deficiente da pessoa. A gente tem que colocar na cidade. Vamos devolver isso para de onde veio. A sociedade, né? E eu queria perguntar para você, Paty, a mulher com deficiência, que ela tá mais vulnerável social e fisicamente? Sim, assim como qualquer outro viés do feminismo interseccional, essa interseccionalidade aumenta a vulnerabilidade dela dentro da sociedade. Existem mulheres que são estupradas só porque elas são deficientes. O corpo delas é visto como mais disponível do que o corpo de uma mulher sem deficiência. Sim. Além disso, ainda existe violência verbal. É muito normal, por exemplo, você chamar uma pessoa de retardada. E isso é uma violência. Tem a agressão social mesmo, né? Na hora, no momento que a sociedade e as barreiras físicas impedem a pessoa de chegar, por exemplo, à universidade, ela não está sendo negada só o acesso ao espaço da universidade, está sendo negada a ela o ensino também. Tem uma questão também que o censo abordou: mulheres com deficiência, elas têm mais escolaridade que os homens, têm menor inserção no mercado de trabalho. Isso gera uma outra questão, que é uma vulnerabilidade econômica. Exatamente. Hoje, como a sociedade não consegue abrigar essas necessidades, a necessidade de uma cadeira melhor, ou de, não sei, de cuidado médico constante, ela vai precisar de mais dinheiro para poder bancar esse tratamento, para poder bancar essa qualidade de vida que uma mulher que não tem deficiência não vai precisar. Se você não tem como você se sustentar, você depende de alguém. A partir do momento que você depende dessa pessoa, você se torna muito mais vulnerável. Falando de violência doméstica, falando de estupros e até mesmo de pedofilia, né? Muitas vezes isso acontece dentro de casa. Eu não tô falando nem das pessoas com deficiência, eu tô falando de todas as pessoas. Né? E quando você tem essa vulnerabilidade de depender duplamente, digamos, né? Porque eu acho que a pessoa com deficiência, ela muitas vezes vai depender muito mais dos seus cuidadores, dos seus pais. Sim. Das pessoas que moram com ela, que convivem com ela. Ela está duplamente sujeita. Muitas vezes, se uma mulher com deficiência vai reportar um abuso ou uma violência, né, que aconteceu com ela, muitas vezes esse relato ele vai ser perdido. Porque se, por exemplo, for uma mulher surda, dificilmente vai ter um policial lá que saiba Libras para poder atendê-la. Então ele não vai conseguir colher o depoimento dela e vai ficar por isso mesmo. O agressor dela vai ficar em liberdade. Se for uma mulher com alguma deficiência mental de algum tipo, vai acontecer dela ser desacreditada porque ela não sabe o que ela está dizendo. Não falando de deficiência, mas de incapacidade, assim, para dar um exemplo bem recente, a filha do Woody Allen, a Dylan, que recentemente falou que foi abusada pelo Woody Allen, tinha 7 anos quando o abuso aconteceu, então ela era criança. Um dos vieses da defesa do Woody Allen para falar desse caso é dizer que ela era criança, então ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabe o que ela está dizendo, porque naquela idade ela não tinha como distinguir fantasia de realidade. Quando a pessoa tem alguma deficiência, ela tende a ser infantilizada. É muito frequente que isso aconteça, sabe? Você ser desacreditada no seu relato. Sim. E uma coisa interessante que você falou, as pessoas com deficiência são infantilizadas. Eu acho que essa é uma pauta que se relaciona muito com a questão da sexualidade da pessoa com deficiência. Porque normalmente ela é comparada com uma criança. Por que que a sexualidade da pessoa com deficiência não pode se manifestar de outro jeito? Sabe, a gente perde muito enquanto sociedade quando a gente não considera essas outras possibilidades. Toda essa questão de sexualidade foi muito normatizada a ponto de, assim, só ser aceito um tipo de relação afetiva ou sexual, que tem que ter penetração, que tem que ter assim, assado, como se também não houvesse outras formas de sentir prazer no seu corpo. Todo mundo que foge dessa normatização não, é como se não pudesse viver sexualidade. Ninguém percebe o quanto você retira de caráter humano de uma pessoa quando você nega a ela a vivência da sexualidade. Ninguém percebe que as pessoas julgam que o seu corpo, primeiro, não é capaz de desejar e não é capaz de ser desejado. Tem muita gente que fala que corpo com deficiência é nojento. Corpo exótico, ele tem que ter uma sexualidade diferente. Você não pode ter uma sexualidade, entre aspas, padrão. A mulher negra é vista de uma maneira hipersexualizada. A mulher trans nem é vista como mulher, ele é visto como um corpo, sei lá, pra você ter uma aventura. Então, e o corpo com deficiência, ele é um corpo que não é pra fazer sexo. Então, quando você vê pessoas com deficiência querendo trepar, eu acho que isso ainda agride muito as pessoas, sabe? Primeiro que a pessoa querer já tá errado. E a outra que deseja essa pessoa tá mais errada ainda. E se for mulher, pior ainda. Teve até a questão aí recentemente com um rapaz que tem uma deficiência. Ele namora uma menina muito bonita, assim, dentro dos padrões, que é a Miss Bumbum. Só pra contextualizar, essa menina, ela é de Goiânia. Ela chama Dai Macedo e ela ganhou o concurso de Miss Bumbum. E aí fotografaram ela com um namorado. E o namorado é um advogado cadeirante. Ela recebeu uma saraivada de comentários negativos. Alô, discurso de ódio. E ela teve que dar várias declarações dizendo: olha, gente, mas acontece tudo normalzinho com a gente, viu? Então eu separei aqui alguns comentários legais pra vocês verem como as pessoas adoram. Acham cadeirantes fofos, olha aqui, ó. Então, abre aspas. O que tá fazendo a diferença é que ele é rico. Queria ver se ele fosse pobre pra ver se ela ia ficar com ele. Fecha aspas. O cara é cadeirante, é o coitado. E ela... Aproveitadora. Aproveitadora, claro. Porque é mulher bonita. Não é um combo de preconceito e de ignorância, né? Depois, abre aspas. No mínimo estranho, o cara namora a Miss Bumbum e não consegue ter uma ereção pra comer aquele rabão. E eu aqui tendo toda a ereção do mundo e não consigo nem chegar perto dessa mulher. O mundo é tão ingrato. Fecha aspas. Será, né? Um babaca desse, tomara que fique longe mesmo dela. Tomara que nunca mais coma ninguém, idiota. E esse, pra mim, assim, ganhou assim, a coroa máxima. Abre aspas. Esculachar a mina que depende da bunda pra viver, eu entendo. Mas sacanear o cara por ser cadeirante, aí é dose. Quem faz esse tipo de comentário maldoso não deve esquecer que o mundo dá voltas. Então, caraca! Ela depende da bunda pra viver, então tem mais é que ser esculachada mesmo. E ele entende que seja esculachada, ele acha aceitável. E no final, pra arrematar, você vai ser castigado sendo cadeirante também. Patrícia, e o relacionamento entre duas pessoas com deficiência, ele é mais aceito? Então, na verdade, eu acho que ele é até fomentado, sabe? Se esse cara que é cadeirante estivesse namorando a menina e ela fosse cadeirante também, as pessoas iam achar fofo, sabe? Que acha que você só pode se relacionar com uma pessoa que tem uma deficiência igual à sua. Tipo assim, eles são os iguais, eles não precisam se misturar com a gente. Acho que uns 2 anos atrás, uma menina que estudava numa PAI, ela tem síndrome de Down. Conheceu um cara na PAI que tinha um outro tipo de comprometimento mental e eles se apaixonaram, resolveram casar. E os pais consentiram, porque eles são tutores, né, legalmente. E a menina engravidou. Nossa, foi uma chuva de críticas, porque queriam que a menina abortasse, ela não ia ter condições de cuidar da criança. No fim das contas, a criança nasceu, uma menina, ela nasceu sem nenhuma deficiência. Houve muitas críticas, principalmente com relação aos familiares desse casal. Tem a questão da exotificação, mas você tem que caminhar dentro do que a sociedade delimitou para você. Foi um WikiCast muito interessante. Eu, pelo menos, aprendi muita coisa durante essa conversa e durante a pesquisa que eu fiz também para poder falar nesse podcast, porque é um tema tão invisível que eu não tinha bagagem para falar, porque não se fala desse assunto, né? Então fica aí um convite para todos vocês ouvintes, não só para ouvirem esse podcast, mas também para ler a respeito, para chamar vocês para o debate. Exatamente. E nós hoje contamos com a participação da Patrícia. Foi um prazer enorme, adorei. Bom, esperamos que você seja nossa convidada em outros casts também, para falar sobre muitos outros assuntos, porque é um tema muito rico, né, e muito amplo. E que o feminismo tá perdendo muito no incluindo isso, sabe? Porque a gente pode discutir, às vezes, as mesmas questões sob outros pontos de vista. Então, espero que vocês todos tenham gostado, gente, porque a gente super curtiu aqui a conversa. E até o próximo WeekendCast. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common understanding.